Atenção, emissoras, catadores e renecas! Ao toque de duas comidas que não deixaremos de comer por nada desse mundo, começa o podcast. Arroz. Feijoada. Fala galera, beleza? É o Rafael do Estúdio Politeama e a gente vai atender aqui um pedido de uma das ouvintes do Catadores de Relíquia. Nossa querida amiga Jacaré nos mandou um áudio e vocês vão ver ele agora. Action! Olá galerinha, aqui é a Jacaré e eu vou falar um pouquinho sobre que jogo eu gostaria que fosse um filme e como que esse filme seria. Sempre que eu jogo Campo Minado, eu imagino a seguinte situação. É um povo que está viajando no meio do mato, procurando um local adequado para fazerem suas casinhas, montar sua vila e viverem felizes para sempre. Estilo 100 anos de solidão. Aí, eles se deparam com um local que seria ideal, porém, tem uma placa escrito Campo Minado. O que fazer? Nessa situação, eles teriam que decidir se eles vão para outro lugar, se eles vão tentar se adaptar àquele local ali mesmo. De personagem principal, seria tipo o líder desse grupo, que é a gente. E eu colocaria Uma Thurman, que faz Kill Bill, como essa líder. Por que ela? Ia ser muito da hora, tipo uma loira, gatíssima. Lá com o cabelo cheio de lama e botando moral na galera. Aí também sempre eu penso assim que seria bem legal ter mais dois meio principais assim. Estariam ali apoiando a liderança dela. Que seriam mais um velhinho, calminho, que dá bons conselhos. E eu colocaria Morgan Freeman pra fazer isso, porque ele é meu ator velho favorito. Aí também teria um mais nerd, assim, mais de cálculos pra fazer, pra dar as ideias aí de como marcar todas as bombas e tal. Ele iria usar David Tennant, porque David Tennant é foda. E aí teria outras pessoas, enfim, deixa que o diretor escolhe o resto. Então, daí teria umas briguinhas, assim, típicas de oh, eu te segui pra você me encontrar num lugar seguro e você me traz pra um campo minado e quer que eu fique marcando um bombinho, você é louco? Vou matar toda a minha família aqui? Essas coisinhas típicas de pessoas que não são tão íntimas, mas que resolvem se juntar numa jornada qualquer. Mas no filme, ele é meio que se diferenciar um pouquinho do campo minado em si, do jogo. Porque só marcar a quantidade de bombinhas que tem perto parece um pouco desafiador. Tipo, umas contas mais difíceis ia ser bem mais emocionante, não acha? Tá um pouco pra pensar, ia ser o filme ia ser, tipo, ou muito educativo ou muito sangrento. Um dos dois. Não tem outra opção. E a história não acaba com depois que eles marcam tudo. Por quê? Eles vão ter que conviver com as bombas. Eles não vão desarmar as bombas, eles só vão marcá-las. Então, eles teriam que planejar como que eles iriam viver ali sem ter por nenhuma razão encostar naquilo. Nem as crianças, ninguém. Tipo, não chega perto disso. Então, eles teriam que planejar bastante e tal. Então, isso também seria um desafio interessante. E que eu acho que seria bom, assim, pra um filme. Claro que precisa de um roteiro mais elaborado. Mas pra começar, eu acho que é suficiente. É isso aí. Tchauzinho. Ouviram? Gostaram? Nosso serviço aqui, nossa profissão hoje aqui nessa brincadeira é fazer um roteiro, montar um filme baseado no desejo da nossa querida produtora, que é a Jacaré. Uma das coisas que me chamou bastante atenção na ideia dela é a questão do ser um campo minado, do jogo que ela joga é o campo minado. Sim. Ela podia jogar LOL, Final Fantasy, Diablo, mas o campo minado que eu achei muito interessante foi que ela também fugiu do contexto de cliques, né? De ser uma coisa mais simples, sim, e transformou sim. Uma coisa bastante elaborada. Gostei bastante da ideia. Condições que nós temos para fazer isso. Nós temos virtualmente todo o dinheiro do mundo. Uhul, adoro! podemos chamar as pessoas que quisermos pra fazer esse filme, respeitando as condições que ela colocou ali, entendeu? Que até agora são Uma Thurman, Morgan Freeman e o Tenant. Deus junto de, Deus. Da noiva, auxiliado pelo doutor. Falei, ok. Ok, tamo junto, tamo junto. É um trio de peso. Então, esse filme, preparem-se, porque ele será dirigido pelo... Por quem que vai ser dirigido, cara? É verdade, a gente tá meio que... Talvez Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, diretor do Robocop, cara. Do primeiro Robocop. Que tem toda essa pegada de ser um filme que, teoricamente, poderia ser bem pipoca, mas ele transformou em um filme onde que a gente se relaciona com os personagens de forma bem legal. Então, eu gostei também da ideia de ser o... Paul Verhoeven. E até a ação, quando a ação acontece, ela é crua. Tipo, aconteceu aqui, acabou aqui, pronto. É, não tem firula, não tem kung fu, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Poucas explosões, o que, por isso que a gente não chamou Michael Bay. Sim, é. Ele tava fazendo Transformers 18, então... Então, a agenda não seria anotada. Bom, vamos pro filme? Bora pro filme. Ah, o setup que a gente construiu foi um filme que acontece numa situação pós-apocalíptica, onde que o mundo foi assolado por uma guerra entre alienígenas e seres humanos. Durante a guerra, os seres humanos lançaram bombas atômicas, então existem poucos lugares onde o ser humano pode sobreviver. Os poucos seres humanos que sobrevivem... Cara, a míngua, eles estão muito ferrados, porque o ser humano é o ser humano. Pra destruir, vamos destruir de verdade. Com gosto, com, né? Com gosto. É, os alienígenas ganharam a guerra, mas foram embora. Deixaram da guerra algumas coisas. Como, por exemplo... criminosos da raça deles. Alguém cometeu um crime de guerra. Pra eles, não compete a nós julgarmos. Exato. Mas eles são criminosos pra raça alienígena, eles são deixados aqui. Exatamente. E esses alienígenas deixados aqui, eles são, por vezes, usados como escravos pelos seres humanos que ainda aqui sobrevivem. Não há uma estrutura de governo estabelecida, não há uma estrutura de... liderança corporativa, nada. Sim. Parecido. São seres humanos que se juntam e formam aí grupos que sobrevivem scavenging, né? Sim, pilhando e sobrevivendo, correndo atrás de novos lugares, porque nenhum lugar é totalmente seguro, nenhum lugar é totalmente confiável. E pessoas também podem não ser, entendeu? Tá bem... complicado. O filme começa já a gente vendo Tom Cruise. Na verdade, Tom Cruise não é o personagem principal, mas ele é o primeiro cara que a gente vê fugindo de combatentes que estão atrás dele. Na verdade, a gente descobre que ele foi o responsável pela morte de um dos escravos do segundo grupo. Esse grupo, sim, ele é liderado pelo líder. Esse é o nome que ele escolheu e ele não tem mais um nome. O nome dele não tem mais identidade. Ele não é um José, um João, um João Gilberto. Ele é o líder. Ele esqueceu o nome dele. Ele não quer mais aquele nome. O Tom Cruise mostra pra gente que ele tá descontente com o status quo, porém, do grupo que ele habita, sim, porém ele não tem força suficiente para sobrejulgar o líder do grupo dele. Sim. Em seguida a gente vê a Uma Thurman seguindo numa trilha desolada com o seu grupo composto por aí umas 20 pessoas. Elas estão reunidas e elas finalmente descobrem, depois de alguma caminhada, depois de mostrar os outros personagens, o nosso querido amigo David Tennant é apresentado. Que ele é o nerd. Ele é o inteligentezinho do grupo, tal. E o... Morgan Freeman, que ele é o professor de botânica. Uma das coisas que a gente vê é o professor de botânica ensinando as crianças, sim, como cuidar de plantas. Na verdade, identificar toda essa ideia. Porque é interessante você passar o conhecimento para frente. Exatamente. É muito interessante isso. Segundo o nosso amigo biólogo, conhecimento é deletério na nossa espécie. Então, se a gente não conseguir passar o conhecimento, é muito provável que os nossos descendentes não sobrevivam pela falta desse conhecimento. Fato. Né? Então, eles encontram o oásis e começam a seguir para chegar no oásis. Nesse caminho para chegar até o oásis, eles descobrem o campo minado. O campo minado, vamos colocar assim, é como se fosse uma espécie de sistema de defesa que ele funciona da seguinte maneira. Existe um campo realmente com minas e toda vez que uma mina explode, a configuração do campo muda, porque é uma tecnologia alienígena. Exatamente. Okay? Então você não tem como ir na sorte. Ah, vou jogar um chinelo aqui, vai explodir e agora o caminho tá livre. Pode não estar. Pode ser que na configuração nova exista de novo uma mina ali. E você vai pisar e vai morrer. Olha que bonito. E a forma para eles atravessarem esse campo minado é identificada pelo nosso amigo Nerd. Esse cara, ele tem algumas habilidades técnicas. Sim. E ele consegue usar essas habilidades para descobrir a forma, o caminho ótimo para eles alcançarem o oásis sem encontrar nenhuma mina. Então ele não desabilita as minas, mas ele encontra um caminho, por entre as ele minas. Ele cria uma lógica que é válida naquela configuração, mas ele tem como se mexer ali. Isso é interessante. O interessante é assim, se explodir uma mina, ele ainda é útil porque ele consegue encontrar um outro caminho. Entendeu? Isso é interessante. Essa é uma questão importante. Aí eles chegam até o oásis. No oásis eles descobrem algumas coisas importantes que tem no oásis. Primeiro, abrigo. Uma coisa que já é difícil de encontrar no planeta Terra. É uma estrutura capaz de guardá-los, por assim dizer, das intempéries do tempo. O que a gente pensou foi não um abrigo do tipo um abrigo antibombas, mas um abrigo... Uma casebre, alguma coisa assim. Pode ser ter um armazém, uma coisa bem tosca até, se você não saber. Tem que ser consertado alguma coisa. Exato. Tem que ter uma manutenção frequente para poder manter as pessoas lá. Manter as pessoas lá. Outra coisa que eles descobrem, né, dentro desse oásis é o gerador alienígena. Isso é interessante, porque os alienígenas estavam aqui na Terra para pegar nossos recursos naturais, como sempre. Eu acho muito interessante isso. A água, cara. A água que é composta de hidrogênio, oxigênio e é abundante no universo. Porém, eles querem o nosso. Mas isso pode deixar como... Porque a água do vizinho é mais azul, ou mais transparente. Eu acho, cara, que tem muito mais a ver com o que tem dentro da água. Porque a água, ele é um composto fundamental para a vida, porque dentro dela contém o plâncton, dentro dela contém sais, contém minério, contém coisas, que isso daí não é abundante no restante do universo. A vida não é abundante dentro do universo. Então isso seria interessante para se captar. Exato, para se levar embora, sim, entendeu? Então, aí... eles estão lá, eles não chegam e durante a noite eles conseguem ligar as luzes. As luzes que fazem com que eles enxergam e eles festejam do fato de encontrar as luzes, porque muitos anos eles não viam eletricidade, porém algo acontece assim que eles ligam as luzes. Todos os outros os veem. Um grupo... Que é o grupo do Tom Cruise. Começa a chegar ali e fala, o que temos aqui? Temos um oásis? Então aí agora o grupo do Tom Cruise começa a fazer um estratagema para invadir e detonar o grupo inimigo. Só que assim que o grupo do Tom Cruise, ele não conhece as minas. Sim, ele não sabe passar por elas. Então eles gastam muitos homens e gastam muitos recursos para abrir caminho pelas minas, entendeu? Aí então era um grupo um pouco maior. Se o grupo dela tinha 20 pessoas, o grupo do Tom Cruise tinha umas 40 pessoas. Ok. Só que assim que eles chegam no oásis, eles são menos do que o grupo que tá lá para se defender. E são subjugados. Isso é fato. Só que não antes de matar uma das crianças que está no grupo da Uma Turma. Temos duas crianças, temos um casal de crianças bonitinhas. Fufuzinhas. A gente até criou uma relação meio de amor e ódio com o Ned, porque o Ned poderia ter tendências pedófilas. Ou, se pelo menos eles não é um pedófilo propriamente dito, as pessoas têm medo que ele se torne um. Tipo, tem sempre essa coisa velada, o grupo meio que guarda isso. Tem como regra, tipo, não mantém longe, fica tranquilo e tal, ó. Deixa o cara ocupado, fica de olho nas crianças e tal, tal, tal. É comportamental. Um dos sobreviventes do grupo do Tom Cruise é o próprio Tom Cruise. É, ele não é o único sobrevivente, sobram alguns outros, vamos colocar aí mais uns dois. Detalhe, depois de uma cena de corrida entre os tozões, porque se não tiver isso, ele não participa do filme, não adianta que a gente pagar, nós temos todo o dinheiro do mundo, mas se ele não correr entre os tozões, não adianta. Não adianta, não é Tom Cruise. Aí ele tá prestes a morrer, mas ele, na verdade, ele se salva. Como que ele se salva? Ele argumenta dizendo que ele é um combatente importante por ele ser um estrategista. Sim. Além disso, Morgan Freeman avisa a Uma Thurman que, mesmo com os conhecimentos de botânica que ele tem, ele vai precisar de mão de obra, de pessoas pesado. Que consigam manusear o arado, manusear Sim. os equipamentos, enfim, não será fácil fazer com as pessoas que eles têm. Mesmo com o terreno não é tão favorável assim. É bom porque existe um terreno, só que não é tão favorável para fazer o que nós precisamos fazer. Nós precisamos de gente para fazer isso e matar a rodo não é uma opção agora. Não é uma coisa muito inteligente, né? Sem contar que nós temos a revelação que, ó, o grupo do líder estava vindo atrás de Tom Cruise naquela frase: não acredito que eles estavam nos perseguindo até agora. Assim que eles se salvam, eles percebem que esse novo grupo, o grupo do líder, está vindo atrás deles. Só que o grupo do líder tem uma coisa que nenhum outro grupo tem. Okay. Que na verdade é um escravo alien. Do tipo técnico. Que é um tipo de alien que pode desarmar, pode limpar o caminho do campo minado. E o problema não. Essa é a solução para muita coisa de locomoção num mundo desse. Exatamente. É perfeito você ter um cara desse ali. Além de ele saber sobre as minas, ele também sabe sobre os reatores. Esses reatores, pelo que dá para entender, eles não funcionam por muito tempo, mas eles geram energia, eles geram, eles fazem máquinas funcionar. Sim. Que facilitam a vida, permitindo a produção de flechas, o cozimento de alimentos, a potencial tratamento de alguma doença. Então, quer dizer, esse personagem, ele é importante para o grupo. O Sim. grupo tem que mantê-lo vivo, mesmo ele sendo um vitorioso abandonado. E tecnicamente encontra a fome com a vontade de comer, né? Porque encontrou a pessoa que pode manter isso funcionando com um lugar que precisa ser mantido funcionando. Exatamente. Muito interessante. A gente dividiu a história em três atos. Essa parte acho que a gente já perdeu a oportunidade de falar, né? Vamos ter que continuar a partir daqui. Enquanto o cerco do grupo do líder é montado lá fora, um outro personagem aparece dentro do oásis, que é o fantasma, porque ele pode também ter perdido, não como o líder que escolheu perder essa sua identidade, mas ele é chamado assim, e com o tempo sumiu a identidade dele. O fantasma, ele é um personagem que conhece algo que mais ninguém conhece, que é o caminho secreto do oásis. Um caminho pelo qual ele passa ileso entre as minas, não importando a configuração delas. É como se fosse um ponto cego. Um ponto cego para essa defesa. Para quem assistiu... 300, ele é o... Eu esqueci o nome. Corcunda. De Termópilas, né? As relações entre os personagens nesse momento já estão bem deterioradas. Porque o fantasma, ele é mais um elemento que vai trazer tensão para eles. Então as coisas são mexidas, veja bem, não é que ele é um fantasma, um ghost, sacou? As pessoas chamam ele de sim. fantasma. Ele é identificado como fantasma porque ele é o personagem que vai lá e rouba as coisas e as culpas começam sim. a se seguir. E notoriamente o personagem que mais sente essa pressão é o Ned. O Ned, por que ele sente essa pressão? Porque tem todo esse estigma perto dele. Sim. Então, enquanto nós não vemos ele fazendo uma maldade propriamente dita, nós entendemos que, de fato, ele é ruim. Ele é ruim, cara. O ponto é também que a aparição do fantasma mostra que existe uma fragilidade e que tem que ser contornada de algum modo. Como? Ninguém sabe como. Chegaram ali agora, e assim, recentemente. A Uma Thurman, ela tá preocupada com o quê? tá preocupado com algum bandido de pequenas coisas, ou com um cara que tá vindo com um monte de homens pra detonar ela, sacou? Sim, é... Então, é uma questão de onde que as atenções delas estão divididas, né? É, até que esse clima vai crescendo, até que acontece o primeiro ataque do grupo do líder. Nesse ataque, algo muito interessante acontece. Eles conseguem ser rechaçados. Sim. Porém, eles causam muito dano ao grupo da Uma Turma. O grupo da Uma Turma. O que é interessante. Que é super interessante. Eles saem todos vivos, mas eles não conquistam o Oasis. Só que algo que eles conquistam que é muito forte é... É definhar as forças do grupo da Uma Turma. Isso é interessante. Porque o moral cai fortemente. O moral fortemente. Cai, nossa, incrivelmente. Agora todos eles estão lá... Você começa... Desculpa ter interrompido, mas começa a ter a sensação do time que tá perdendo. E todo mundo começa a sentir isso. E pensamentos começam a se formar, cara. Será que essa é a líder que a gente quer? Será que a gente não tem que se debandar pro grupo do líder? Será que vale a pena salvar uma criança? Nós não deveríamos nos entregar? Talvez seja uma coisa sábia a se fazer, entendeu? Entendeu? É assustador, cara. É... Aí, nesse momento, os sobreviventes... Nesse momento, o Tenant descobre o caminho secreto. Ele segue o fantasma, o fantasma tenta fugir quando o ataque está acontecendo. Sim. E ele descobre o caminho secreto. Então, força do Tenant, que é o nerd, se torna maior porque... Ele sabe onde está o caminho secreto, ele sabe... Tem uma coisa... Pra negociar até. É. E tem uma coisa pra negociar, cara. É, ele consegue negociar e ele sabe o caminho das minas e o caminho secreto. E tem dois... Nossa. Então o valor dele aumenta muito, cara. Exatamente. Então mesmo que esse personagem seja... Dúbio. Dúbio, a gente tem que manter ele vivo. No final da batalha, do segundo ataque, a Uma Thurman, o Tom Cruise e mais um pedaço do grupo... conseguem fugir. Porque inevitavelmente o ataque começa a ficar mais massivo. Exatamente. E o grupo do líder invade o Oasis. Exatamente. Embora eles tenham sido rechaçados no primeiro ataque. No segundo ataque, as forças da Uma Turma não são fortes o suficiente e eles são sobrejugados. Ela consegue fugir, levando Tom Cruise, o Nerd, e nessa fuga ela... Tem uma perda triste. Eu sei que nossa querida produtora, abençoada, pessoa do dinheiro, Jacaré gosta, mas Morgan Freeman morre. Freeman morre. Deus morreu entre nós. Ele se sacrifica. Para um bem maior, olha que bonito. Ele se sacrifica para um bem maior. É. O bem maior que ele se sacrifica é para salvar a criança e, mais notoriamente, derrubar o gerador dentro do lago do Oasis. Isso é importante por quê? Porque a tecnologia Alien, ela é... Ela é danosa para os seres humanos. Ela envenena os seres humanos. Sim. Assim que o grupo do líder consegue invadir, eles começam a festejar, começam a beber daquela água e... Passam mal. Eles começam a passar mal. Pessoas morrem por causa daquilo. Na hora ninguém tá. Tô festejando. Vamos colocar assim. O grupo do líder é um grupo mais arruaceiro. Eles têm mais... Partiu. Teu conquistou, partiu. Exatamente. E essa arruaça acaba custando ao grupo do líder fortemente. De todos os homens que ele tem, poucos sobrevivem. Na verdade, não muito poucos. A ideia é que... Um bom pedaço fica debilitado, alguns morrem. Só que os que estão ainda de prontidão... Não são tantos. Isso preocupa o líder. É uma vitória e algumas boas derrotas. Exatamente. Também é uma vitória muito custosa. Mas o que é mais importante é que isso dá uma janela de oportunidade para Uma Turma. Detalhe, na fuga, existe uma outra oportunidade que o Alien foi subtraído. Raptado. Foi subtraído, raptado das mãos do grupo do líder. Exatamente. É uma vitória com quase duas derrotas ali. Exatamente. Isso dói, isso deixa... Líder puto. Exatamente. Deixa o líder debilitado. Só que a janela de oportunidade se fecha rápido. Porque, sim, segundo a gente criou aqui, esse envenenamento, ele é temporário. Ele mata os mais fracos, mas só que os fortes sobrevivem àquilo e voltam a viver normalmente. Então, Uma Turma tem, sim, pouco tempo para juntar as suas forças, engolir as suas mágoas, lamber as suas feridas e... Fazer aquele discurso bonito de chão. Bora! Bora! E voltar para o combate. Voltar para o combate significa entrar de novo no Oasis. Só que agora Uma Turma tem duas super vantagens. Ana tem o nerd e tem o alien, cara. Embora ela tenha o nerd e o alien, qual que é o valor do nerd agora? Quase nenhuma época. O alien consegue abrir o caminho... A hora que ele quiser, entendeu? Então o nerd começa a se sentir desvalorizado. E ameaçado. E ameaçado também. Porque todo o estigma dele volta pesado. Pesado, em cima dele. Entendeu? Então agora, de repente... Não há mais qualidades, agora só tem defeitos, cara. Desculpa. Exatamente. E pior do que isso, de repente, quando Morgan Freeman tava lá se sacrificando para salvar a criança, de repente não foi bem um sacrifício. De repente, quem matou o Morgan Freeman foi o nerd. Sacou? Essa dúvida, essa coisa, ela é... E é rápido de construir isso, né? Porque são os olhares... Como é que você chegou até aqui agora? É, tipo, uma coisa assim, entendeu? Uma turma junto com Tom Cruise e seu grupo voltam a invadir usando a mesma estratégia usada pelo líder. Que é um ataque frontal e um ataque... De dois lados, eles vão pelos, digamos, flancos. Exatamente, pelos dois flancos. O flanco frontal, ele usa o alien para desligar as minas. E o flanco... O outro flanco seria o caminho secreto. O caminho secreto. Um terceiro flanco seria o caminho do Tom Cruise com o nerd... Pelo caminho, vamos dizer assim, livre de minas, que o nerd consegue criar pela lógica que ele sabe. Exatamente. Só que agora o nerd percebe dentro desse... É um momento crítico pra ele. É um momento crítico pra ele. Ou ele se faz ser importante, ou ele provavelmente... Ele se torna dispensável e vai morrer. Vai morrer. Ele tem consciência da mortalidade dele ali. É. O combate entre as forças da Uma Thurman e as forças do líder está acontecendo e nós vemos finalmente o nerd sucumbir à sua tendência maligna, cara. Ele acerta Tom Cruise pelas costas. Uma paulada, uma porrada bem dada na nuca. Não matando, mas apagando nosso querido corredor de explosões. A Uma Thurman, embora ela não possa fazer nada em relação ao ataque do nerd, ela observa. Fica claro que ela sabe que o nerd agora é um traidor. É um traidor. Fato. E leva Tom Cruise para perto. A presença do líder. Exatamente. E aí nós chegamos, amiguinhos, num momento que eu estou esperando pra contar sobre isso, mas a gente vai contar tudo junto aqui. Que é o clímax, tá no clímax. Tá no clímax o negócio, tá no terceiro ato já. Chegamos. Olha que beleza. Chegamos lá. No momento em que o líder descobre que o Tom Cruise, o motivo pelo qual ele odeia o mundo, tá lá debilitado. Caído aos pés dele, cara. Ele fica feliz, regurgiza-se com aquela maldade que impera no coração frio e pega o nerd e joga para a criança, como se a criança fosse um prêmio. Pode pegar, vai tu. Nessa jogada, o nerd bate a cabeça. Fica meio atordoado, pô, nossa, acontecendo, cara. E nesse momento acontece, por favor. Juntando o pouco de força que uma criança de 10 ou 12 anos tem, nós vemos um menino com o rosto todo machucado, o corpo todo desnudo, pegando uma pedra e matando o nosso amigo nerd. Então agora nós temos uma criança homicida num planeta pós-apocalíptico. Isso deve ser um tanto quanto normal. É quarta-feira de tarde, né? Por favor. Quarta-feira de tarde, acontece aqui. Nossa, morreu. Ah, que pena. Você morreu. O Ned morre, mas a luta final ainda não termina. A gente tem aí alguma coisa que tem que acontecer para a nossa amiga Uma Thurman e encontrar o nosso amigo líder. E isso daí acontece num face-off de dois titãs. E a luta agora, o mais importante dessa coisa... É até o clima da luta em si, você vê que ela tá parando, ela começa a acabar, porque as pessoas percebem que pelo que elas estão lutando, sabe? Elas percebem o valor das coisas que estão se perdendo, pessoas morrendo, se empilhando, caindo, mortas. Não tem por que lutar mais, só que aquela luta, as lutas em volta estão acabando, ao mesmo tempo que a luta dos dois começa. É. Isso é muito interessante. Sim, porque agora os dois mundos estão colidindo e essa colisão acontece. Uma luta muito feroz. Paul Verhoeven, quem assistiu o Robocop entende o que é violência pra ele. Então, cara, pensa numa treta entre Uma Thurman E o líder? É um cara muito mais dinâmico do que quem é o líder, cara. Fala um cara, fala. Cara, um cara que você fala, mano, esse é vilão do mal mesmo. Que cara... cara, eu vejo assim, eu vejo o líder sendo o cara que fez o que tem só um chifre. Ou que tem os chifres raspados. O Humperman. Humperman, esse aí. Nossa, sensacional. Né, tipo, ele é do mal, mas ele tem aquela coisa meio canastrona, saca? Uhum. Ele é do mal, mas ele é também... Ele não é um Negan, sacou? Não. Sim. É um maluco que faz um Negan, porque daí é muito carisma, entendeu? Não, ele é meio do mal. Se respeita o cara, ele é do mal e, mano, não cruza o cara, velho. Não cruza o cara que você vai se fuder, sacou? Se esse é os limites de dinheiro, eu colocaria Nicolas Cage. Olha que bonito. Ah, não, mano. Senão vai recitar o abecedário lá, mano. Não. Nicolas Cage, não. Pensa no Nicolas Cage no mundo pós-apocalíptico. Louco, mas loucaço de tudo. Eu acho que ele poderia ser um nerd, cara. É que o Tennant, ele é muito bom, entendeu? Ele tem essa coisa dos dois... Da face dele mudar do bom pro mal, né? E ser impactante de ambos. É, então. Ah, sei lá, cara. Acho que o Nicolas Cage poderia ser o alívio cômico, sacou? Puta, perfeito. Nós temos dinheiro pra isso. Temos dinheiro. Tá aqui o cartão infinito. Pega. Pega. Podemos usar o dinheiro. A luta entre os dois titãs, nós entendemos que não é uma luta... Ela não tem fio. Essa não é uma luta tipo Matrix, que tem o Kung Fu e tem as piruetas. Não é um Kill Bill, porque... Kill Bill também tem umas piruetas, tem, né? Umas piruetas. Tem umas coisas assim. Tem algumas lutas, como a da japonesa, né? A Lucy Liu contra a Uma Thurman, né? Sim, é uma mais luta franca, seca, mais franca, mais seca. Direta, objetiva, sacou? Uma luta desse naipe, tipo, errou, você vai tomar porque você errou. E a sua recuperação não vai ser fácil, entendeu? Se a violência seca, isso que é interessante. Por isso que até o Paul Verhoeven como diretor, porque ele consegue mostrar muito bem violência, de um jeito que pode até chocar, mas você consegue sentir o peso daquilo, por que que aquilo tá sendo feito, não é de graça, sim, entendeu? Sim, é interessante, sim. Por causa disso, é interessante por causa disso. E o filme termina mostrando a germinação de pequenos grãos de sementes se tornando plantinhas, bebês nascendo e vida tomando conta da terra. Da terra, né? Mas, detalhe, quem pensou, mas isso daí é uma turma, e o Tom Cruise, se pegaram? Vamos colocar assim? Se pegaram, mas eu não acho que tem que ter o casamento final. Tipo, nossa. Pô, precisou acabar o mundo pra vocês casarem? Não, acho que não. Aí eu, se quiser depois colocar uma opinião sobre, mas, tipo, na minha opinião tem que ser coisa, meu, sobrevivemos. Tipo, yeah, brother, pá! E dá um yeah, saca? Nós sobrevivemos. Isso já é suficiente. Quiserem ter um relacionamento? Vai, tem, né? Meu, não tem tantas regras agora no mundo. Eu acho que a curva do Tom Cruise é puramente sobreviver num ambiente mais saudável. Ele não quer sobreviver, sacou? Uhum. Ele já cansou de sobreviver. Ele quer viver, sim, entendeu? Eu acho que é isso pelo qual ele luta. Ele não luta mais pra ter a oportunidade de viver um dia mais. Uhum. Não, ele quer ter família, ele quer construir ter uma casa, construir uma sociedade, sim, sacou? Eu acho que essa é a curva dele. Porque isso daí é nobre pro personagem. Eu não acredito que seja motivação dele. Eu vou matar esse cara porque eu vou usar as tripas dele pra... Não. Eu acho que é mais uma questão mesmo do personagem. Até os questionamentos no início, exato, do filme fecham aqui no final agora. Tipo, meu, ele pode mostrar isso. Então, eu quero paz. Eu quero paz, entendeu? Eu quero viver. Não basta apenas viver um dia após o outro. Eu preciso ter família. Sim. Eu preciso constituir, deixar, recuperar a terra. Sei lá, eu acho que é essa coisa. Já uma turma tem aquela... Ela quer sobreviver, mas a posição de liderança dela traz muito peso. Carga dela é pesada. E ela quer a vitória. Eu acho que a curva dela não é que ela quer a derrota, ela quer a vitória. Entendeu? Sim. Não é que ela quer... Eu falei a derrota, aí tá errado, né? A curva da Uma Thurman, eu acho que não é uma curva de quem quer também sobreviver, entendeu? Uhum. Ela quer a vitória. Então é uma curva talvez até menos nobre do que a do Tom do cara, Cruise, mas ela é mais importante nesse momento da história da Terra, entendeu? Tanto é que o peso que as mortes vão tendo pra ela é diferente dos pesos que tem pra ele, entendeu? Entendeu? Isso é interessante. Então, é como no mundo, sei lá, cara, eu acho que a curva do Morgan Freeman tava bem clara, né? Ele quer que a humanidade progrida, continue. Essa é uma intenção nobre também. Nobre também, entendeu? Tanto é que a ideia dele ensinar, dele tá me dando dica pra todo mundo, vê isso, não, vê, identificar árvores, vê coisas, tratar do solo, dá uma continuidade com o que ele sabe. Ele não luta, ele não pode fazer uma coisa mais física. Ele é velho, né, cara? Então ele não pode... Só que o conhecimento dele fazer as pessoas seguirem em frente, isso é legal. É, isso é legal. E o valor dele para o grupo, além de cuidar das crianças, talvez seja uma questão de encontrar alimentos, de limpar as feridas das pessoas, porque o botânico, tudo bem, ele entende muito de planta, mas não é só isso que ele entende, entendeu? Ok. Ele tem know-how, conhecimento, para de repente saber se pode, onde que encontra água no deserto, porque agora a gente está falando de uma situação desértica. Muito ferrada, né? Muito ferrada. Então, ter esse personagem era importante, né? E até, vamos falar, até o Tenant, como o nerd, ele, na linha dele, o pensamento dele, pra ele tá certo, eu quero sobreviver. Vocês entendem que são várias sobrevivências e cada sobrevivência tem um ramo, uma ramificação diferente? Exatamente. Entendeu? Isso foi muito legal de desenvolver essa história, desenvolver esse roteiro, ficou muito gostoso de fazer. Sim. E eu acho que é isso. Agradeço muito o convite do Catadores de Relíquias. Muito obrigado, cara, muito obrigado por estar aqui. Agradecemos a Jacaré, essa produtora celestial aqui, que deu dinheiro infinito pra gente, nós podemos deixar aqui nas pauzinhas. Ela é uma produtora cheatada, sacou? Agradecemos muito a presença de vocês que estão vindo até agora. Nos mandem novas coisas. Pensem num jogo e como nós podemos transformar. Nós teremos novas edições desse quadro. Seria muito interessante vocês mandarem outras coisas. Foi inusitado pra mim começar com um jogo com campo minado. Eu pensava em qualquer outra coisa, como você falou no começo. Será um jogo mais conhecido, jogo da Vena. Mesmo jogo da Vena, eu tenho dificuldade de pensar em alguma coisa assim. É, mas eu imagino um jogo de paciência. Se a pessoa quisesse realmente. Eu acho que assim foi uma questão muito honesta dela. Sim. Porque se a pessoa quisesse, entre aspas, zoar a gente, podia falar, eu acho que tem que ser o filme sobre paciência. É, e só. Ou Copas, sacou? E tipo, não dá, ela deu detalhes, deu as coisas. Tal, como não, vocês ouviram no áudio, foi bem interessante ver. Bem interessante mesmo. Nos deu uma boa base e a gente pode partir daí pra fazer esse filme maravilhoso pra vocês. Nome do filme? É Campo Minado mesmo? Campo Minado tem um filme do Dolph Lundgren. Cara, pode ser Campo Minado. A Vingança. A Vingança Final, né? Porque o Brasil tem que ter subtítulos. Subtítulo, né? Pra explicar o que... Não, eu acho, cara, que pode ser Oásis. Oásis, cara. Temos um... Mano, porque é uma puta de uma imagem, né? Quando você fala, é um oásis cercado de um campo minado, velho. Que senso... Quem tá dentro, tá, entre aspas, protegido, mas também não pode sair. Sim. Só tem o que tem lá dentro. Quem tá fora não consegue entrar lá dentro. Tem um campo minado. Uhum. E não tem o que lá dentro tem de importante, cara. Pô, sensacional. Então, é uma puta de uma imagem. Gostei bastante da ideia, cara. Eu achei muito interessante. Então é isso. Temos um programa, temos um filme. Vamos assistir no Cinemas Oásis do Ceará em algum ano aí, nós vamos fazer essa bagaça. Então é isso, novamente, muito obrigado, Rafael. Quer saber do que o Rafael tá falando? Fala! Vá no Estúdio Politeama, tem canal no YouTube. Tem canal no YouTube, é o Estúdio Politeama. Tem o site na internet, www.estudiopoliteama.com.br. Tem o canal, não Repare na Tomada, que a gente tá sempre falando do Estúdio Politeama também. Quer saber sobre Três Atos? Quer saber sobre cinema? Quer saber tudo desse mundinho? Vai no Não Repare na Tomada, cara. Lá você vai encontrar algumas explicações, inclusive algumas coisas que a gente falou aqui sobre a violência, como retratar a violência. Sim. Ou estrutura de Três Atos, como o Fabrício acabou de falar. Perfeito. E até mesmo curva de personagem ou o arco de personagem. Perfeito, é isso, pessoas. Bye! Bye!